Aspas 2. 2002. Tocar uma música específica com seriedade e empenho. Não produzir nenhum som enquanto o faz. Chamaremos essa música específica de peça de fundo. Aspas 2. Pode ser tocada tanto por um instrumentista solista quanto por um conjunto de câmara contendo vários instrumentistas. Eventuais sons despropositais de baixa intensidade, produzidos durante a execução da peça, devem ser tolerados. No programa da apresentação, inserir o nome do compositor da peça de fundo, Z, antes do nome do criador de Aspas 2, no seguinte formato: Z/Henrique Uau.